De lá, uns apenas vão curtir, outros vão se identificar. Rap, funk, samba e soul, foi meu povo que criou. Nas ruas de graça, nas baladas ou nas casas de show. Fazer ao perder a linha, é o bonde vem novinha. Tudo junto e misturado, não tem panelinha. J Black, obrigado, diz pra eles aliado. Qual som vem do gueto, das quebradas, do morro pro asfalto. Funk vem do morro pro asfalto, por isso mão pro alto. Mão pro alto, oh. Só quem é do rap grita alto, oi grita alto. Esse é o som que faz geral zoar. O funk vem do morro pro asfalto, oh, mão pro alto, mão pro alto, oh. Só quem é funkeiro grita alto, oi grita alto. Esse é o som que faz geral zoar. No baile, na festa, no meio da rua, quando toca geral quer dançar. Festa é se continuar. Isso é o funk, ninguém vai parar. Oh, oh, oh. Funk vem do morro pro asfalto, por isso mão pro alto, mão pro alto. Oh, só quem é do rap grita alto, oi grita alto. Esse é o som que faz geral zoar. O funk vem do morro pro asfalto, oh, mão pro alto. Mão pro alto, oh. Só quem é funkeiro grita alto, oi grita alto. Esse é o som que faz geral zoar. Hip, funk, rock, satisfação total. Essa é mais uma das ideias da minha cabeça de unir o rap, o funk, a música do gueto. E que cada vez mais nós também estejamos mais unidos, certo? Satisfação total das quebradas. E é isso aí. Tamo junto.